Uma produção pelo podcast Utopia Passageira. Para maior imersão, use fones de ouvido. Tudo começou em 98. Era um dia quente de agosto. A gente veio parar nesse fim de mundo. Eu recebi uma carta. Tá de sacanagem. Aí, não era você que precisava de uma grana? Sim, mas tem certeza que vai dar certo? Olha só, é bem simples. Eu faço as perguntas e você tira as fotos. Entendeu? Ah, que plano incrível. Cala a boca. Ei, foi só uma brincadeira. Bem, chegamos. É aqui? Uma fazenda no meio do nada? Vai vender um ótimo livro. Vamos, pegue suas coisas. Boa noite, Henrique. Boa noite, Sr. Bernardo. Recebi sua carta. Eu estava esperando vocês. Por favor, entre. Sentem-se, por favor. Vocês querem beber algo? Estamos bem, obrigado. Sabe, coisas estranhas começaram a acontecer nessa fazenda. Objetos sumindo, eu posso ouvir passos às vezes, vozes dentro das paredes. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer com a minha filha. Qual o nome da sua filha? O nome dela é Raquel. Qual a idade? Apenas 14 anos. Ela é tão jovem. Desculpe interromper, mas poderíamos ver sua filha? Depois daremos continuidade nas perguntas? Sim, sim, claro. Por favor, me acompanhe. Celeiro? Ah, é o melhor para ela. As autoridades sabem disso? Sim, sou o único que acredita na recuperação dela. Eu espero que possam nos ajudar. Senhor, eu apenas escrevi um livro. Talvez. Tenha escrito algo a mais além de um livro. O que quer dizer? Ei, vamos logo. Depois vocês continuam a conversa. Não se preocupem. Toda noite eu acorrento ela. Roteiro, edição e mixagem de som, João Vitor Araújo e Gabriel Lucas. Com as vozes de Henrique, João Vitor Araújo, Fabrício, Gabriel Lucas, Bernardo, Rafael Coutinho.